E aí, Xolaria, chamou lá mim, Rubio, Zico do Xandre, são vários, Graduados pelo som, batida no coração, adrenalina pura, vem na loucura, não se esconde. E o porquê de tudo isso nós sabemos, vivemos passo a passo evoluindo no veneno. Graduados pelo som, batida no coração, adrenalina pura, vem na loucura, não se esconde. E o porquê de tudo isso nós sabemos. Evoluindo no veneno. Preciso parar, pensar, refletir. Se a vida é tão boa, o que estou fazendo parado aqui? Aonde ir? Qual escolha tomar? Mas não faz questão de suas vidas. Ou só nasceram e o dilema, o mundo todo morrendo. No céu azul, como você nunca viu, desenhado por pássaros que nem sabem o que é ouro. Jamais verão o mundo como eles podem ver. Tranquilo, caminho rimo com algo. E antes de ninho, me vida tantos motivos. Projeto redre sem muros del mundo, gueto profundo, aprendo. Ouvir, escuto, constante, mas confiante, sonido. Este é meu punho. Graduados pelo som, batida no coração, adrenalina pura, e na loucura, não se esconde. E o porquê de tudo isso nós sabemos. Vivemos passo a passo, evoluindo no veneno. Tem vários loucos que chegam e representam. E tem sempre aquele outro que chega e vários lamentam. E mesmo assim a neve rola, em seguida vem a aurora. E quem tem para fazer, faz agora e não demora. E se revolução é a chave da vida, o que vamos fazer com a fé esquecida? Não vamos se esconder em atrás de mentiras. Verdade será sempre a nossa melhor saída. Os olhos do Nesse Ali brilha, tudo dado em sua mão e ele sabe que ele é que constrói. Muitas vezes esperou, ninguém chegou, se irritou com a risada do escarnecedor. Nada é em vão, sabe, são várias citas. Vou discernir e ver o que é melhor pra vida, pra sua família sim, tudo que é de bom e tal. Então vou ripar, levar pra casa o pão. O Mister sai no corre, em casa alguém te espera. Deus vai lá por nós tudo, repete contra as feras. Não mostra, não dispersa, sempre com a mente alerta. Metrópole, turbuleta, ligeiro que as conversas. Graduados pelo som, batida no coração, adrenalina pura e na loucura. Evoluindo no veneno, graduados pelo som, batida do coração, adrenalina pura e na loucura. E o porquê de tudo isso nós sabemos. Vivemos passo a passo, evoluindo no veneno.